numa escala que a gente possa medir, conceituar a própria caridade, a gente vai ver que ela inicia de uma forma bem material, bem bruta, ela vai até uma forma sutil, completamente espontânea e que a gente nem percebe. E essa manifestação dela, ela é de acordo com a nossa experiência, a nossa vivência, as nossas práticas, o que a gente carrega, o que a gente faz. Então, quando se fala em caridade, somente agora em dezembro, Natal, onde se lembra um pouco de tudo o que acontece no mundo, daqueles que estão passando por necessidades, então a gente tem a ideia de caridade basicamente material. Então a gente às vezes se mobiliza nessa época para ser um pouco bom ou um pouco melhor do que se é normalmente. Mas a caridade, na essência da palavra, ela é muito mais do que isso. Ela pede para que a gente seja bem mais do que apenas alguém que está doando o que não nos faz falta, o que nos está sobrando. Porque é o que a gente faz. A gente está só repassando aquilo que talvez a gente não queira mais. Fazer a caridade mais espontânea dentro da casa da gente é mais fácil, mas não chega a ser mais meritória. É mais fácil porque os nossos familiares têm um vínculo afetivo conosco e torna isso, nos torna até um pouco melhores quando a gente faz isso. O que a gente quer buscar na ideia de caridade é o interior. Se falou outro dia que quando a gente pensa em fazer, a gente já está se dando conta que a gente está afastado, porque a coisa tem que se tornar espontânea para ser verdadeira. Quando a gente pensa, é porque não é uma prática natural. A gente ainda está tentando cristalizar dentro de nós essa necessidade que nós temos, não são os outros que têm, somos nós. Mas é um caminho. Mesmo ainda a gente estando ainda afastado ou longe desse ponto onde se quer chegar, é ainda um caminho. É uma prática que a gente tem que exercitar. Porque nós vivemos um mundo material onde existe uma grande diferença, uma grande desigualdade, e nós precisamos, se não resolver, mas minimizar para aqueles que têm um pouco menos do que nós, um pouco menos de condições. Mas como eu disse, caridade não é só isso. Lá o Cristo falou, né? Amar o próximo como a si mesmo. E a dificuldade nessa frase, ela é muito grande para nós. Porque, como eu disse no exemplo lá de casa, é fácil eu gostar de quem gosta de mim, eu gostar de quem eu tenho um laço afetivo. Mas aquela pessoa que eu não conheço, ou aquela pessoa em que eu já tenho um conceito estabelecido sobre ela, um conceito já que nos coloca um pouco em dificuldade, é difícil fazer isso, né? É quase impossível, talvez, nesse estágio que a gente está. Mas, de novo, é insistência, é prática. A gente tem que querer para poder fazer. Então, caridade, tirando aqui também do Evangelho, ele até conceitua como é ser bom, compreensivo e saber perdoar. Quando a gente pensa, de novo, em caridade, a gente pensa em dar alguma coisa. E às vezes a gente justifica dizendo, eu gostaria de ajudar, mas eu não tenho para dar. Mas ser bom, compreensivo e perdoar, todos nós temos essa possibilidade. Todos nós podemos fazer isso. Todos nós podemos ser caridosos. E quando a gente pensa que a gente está fazendo para alguém, O primeiro, para quem a gente está fazendo, somos nós mesmos. Porque se nós estamos fazendo, se nós estamos realizando alguma coisa, nós somos o primeiro beneficiado, diretamente. Fazer o bem sem ostentação. A velha frase, que a mão direita não saiba o que está dando a mão esquerda. Significa que a gente deve fazer sem querer aparecer. Porque no momento em que a gente se eleva para mostrar o que a gente está fazendo, a gente já pode estar até humilhando a outra pessoa. E aí não há caridade. No momento que a gente faz alguma coisa para mostrar que é bom, a gente já está recebendo a recompensa pelas palmas que às vezes as pessoas estão dando para nós. Não há caridade nisso aí. Nessa escala em que a gente vive, a gente sempre pensa no que nós estamos fazendo, mas e o quanto que nós estamos recebendo? Quantas pessoas são caridosas conosco? Sempre na ideia de ser bom, compreensivo, perdoar. Quantos espíritos são caridosos conosco, nos acompanhando no nosso dia a dia, nos intuindo pelas práticas do bem, acreditando em nós e não perdendo a esperança de que nós podemos fazer coisas melhores, mesmo ainda errando, porque somos seres numa caminhada e ainda cometemos erros, mas queremos. Nosso propósito é de melhora, nós queremos nos melhorar, nós queremos fazer parte daquele grupo. A gente observa a caridade moral, e eu falei da caridade material, e que às vezes a gente justifica que a gente não faz. E a caridade moral, ela está presente na gente, porque nós temos as condições para praticá-la, para demonstrá-la, suportando, calando, ouvindo, compreendendo, não julgando. São apenas 5. Tem mais. Mas se a gente pensar em cada um desses verbos, a maneira como a gente pode exercer eles, de novo, não apenas para os outros, mas para nós, porque nós somos os primeiros beneficiados quando a gente consegue aprender a se controlar numa situação ou com uma determinada pessoa, nós estamos dando um passo nessa nossa caminhada, um passo nos aproximando mais de Deus, do ensinamento que Jesus nos disse. Se a gente acredita em Jesus, né, em tudo que ele fez, em tudo que ele falou, e que foi mais tarde escrito, a gente tem que começar, né, aos pouquinhos, insistindo, seja dentro de casa, seja no grupo de amigos, começando com as pessoas com quem a gente tem mais afinidade, mais facilidade, para poder então demonstrar essas virtudes, para que chegue no ponto que a gente consiga fazer isso de uma forma mais espontânea, mais verdadeira, sem discriminar para esse sim, para aquele não. Caridade através de pensamentos. Quando a gente lembra de alguém que precisa de auxílio e a gente mentalmente faz uma prece para essa pessoa, a gente está fazendo uma caridade, a gente está pensando em auxiliar ela. Através das palavras, quando a gente incentiva ou aconselha alguém que a gente tem essa oportunidade, a gente está fazendo uma caridade, está orientando. E a caridade através das ações, que então é a prática propriamente dita. Eu falei na escala, que nós estamos no meio dessa escala. Então, como a gente é constantemente, mesmo sem perceber, mas a gente é constantemente auxiliado, nós temos sim o dever de também auxiliar todos aqueles que vêm vindo atrás de nós.